Sou mais um, precisa acreditar. Está em mim o mais sincero amor. Sei que é capaz de se entregar. Tenha medo, venha.